6 da manhã, grande estilo. Hora de chegar, hora de acordar, é aquilo. Responsa quando é responsa, vamos chegar junto. Sem usar disfarce, nem mudar de assunto. Não posso ser mais um cuzão sem destino. 6 da manhã, grande estilo. O galo já cantou, é hora do acerto. Toca despertador, não tem jeito. Vou pular da cama, não, daqui a pouco. Mais 15 minutos, tô com sono. Marcelo Preto, 29 anos. De segunda a sexta pro patrão trampando. Merda, de novo atrasado. Cadê a lotação? Rebusão lotado. Caralho, dinossauro, por que demorou? Dá o troco em passe, vamos logo pro metrô. Estação Itaquera de manhã, parece a guerra do Vietnã. Tem tanta mulher que eu fico até desesperado. Mas eu quero aquela preta de vestido e salto alto. Bárbara, o outro lado da moeda. Produto nacional, o melhor da favela. Que nega é essa? É, Jorge Ben. Se você visse o que eu vi, o que essa nega tem. Me deu bola, me chama com um sorriso. E quando eu chego junto, ela, nego, faz isso. Eu imagino a cara da tripulação. Se a pretinha manda tipo assim num avião. Ladies and gentlemen, trip in this shit. I don't give a fuck for you and you, bitch. I live in my life in my world, black, white, seed. Good vibrations, little dick. 6 da manhã, hora de acordar. Vagabundo de responsa vai a trabalhar. Vou bater cartão, bom dia patrão. Da Bandit. 6 da manhã, hora de acordar. Vagabundo de responsa vai a trabalhar. Vou bater cartão, bom dia patrão. Preto bomba. 6 da manhã, grande estilo. Hora de chegar, hora de acordar. É aquilo. 6 da manhã, grande estilo. Hora de chegar, hora de acordar. É aquilo. 6 da manhã, grande estilo. Hora de chegar, hora de acordar. É aquilo. 6 da manhã, grande estilo. Hora de chegar, hora de acordar. 6 da manhã, essa noite não foi fácil. Mais uma dessa, eu me mato. Vinho do Porto Blue, Red Label. Ela era black ou white, nem me lembro. Foda-se, fumei, baby, e daí? Só rap do bom, dancei, curti. Joguei a mão pro céu, cantei. Mó treta, o que os mano quer? A escada tá saindo do lugar. Merda, fui morar no quarto andar. A chave no portão não quer entrar. Você viu aquele mano na porta do bar. Era eu desarmado, contente. Com os mano da Coab, Formosa, Vila Prudente. Na de sempre, na ideia, casmina. Naquela mesma fita preferida da esquina. Noite longa, não lembro mais de nada. Porra, o que eu quero agora é só entrar em casa. Tomar um banho frio e dormir de verdade. Até 15 para as 4 da tarde. 6 da manhã, hora de chegar. Vagabundo de responsa vai voltar pra casa. Depois da balada, lar doce lar. Da Bandit. 6 da manhã, hora de chegar. Vagabundo de responsa vai voltar pra casa. Depois da balada, lar doce lar. Preto bomba. O corpo na Coab, a mente lá na China. Que fita, se acredita? Pior foi, uma breja, duas na mó brisa. Despinguelada milhão, cortando a radial. Os bico em choque, o som pesado. Passa mal, 6 da matina. Os pilantra, vagabundo passa um pano enquanto se adianta. Chegando da corrida, quem é? Não desanima. Descanso merecido, representei na minha.